desligar a TV também daí. Largar o smartphone e desligar a TV. Aí a gente faz o programa e é bem legal pra nossa audiência. O que você atrasou pra começar o programa hoje? Não atrasou não, cara. Atrasou? Não atrasou não, cara. Tamo bem, cara. Chegando com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil. Pela grande rede Atlântida de rádios, hoje eu consegui detonar minha garganta, cara. Cara. Demorou esse inverno pra eu detonar minha garganta. Logo no final do inverno. No apagar das luzes. Estamos chegando pela Rede Atlântida com Nova Skin, o cervejão. Se beber, não dirija. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Como vão os amiguinhos? Aê! Fala, Cagê! Boa tarde! Fala, Piaget! Mr. P não foi avisado que não é pra faltar na sua folga? Não, Mr. P tá aí, Mr. P tá aí. Caiu, Mr. P? Tá aí. Fala, Potter. Rogério Flauzino. Boa tarde, gente, boa tarde. Tem coisa mais importante pra fazer do que tá aqui no programa, Mr. P, nesse momento. Como sempre. A estrela móvel do Pretinho Básico desta terça-feira é o querido homem colorado, o homem do blog colorado no Clique RBS. Batucada feita por dois caras oriundos da ala rock, né? Horrorosa essa bateria. Ala rock feita, e ala albina, né? Foi horrorosa a tua batida aí, KG. Conselheiro Carlos Eugênio Lisboa, com todo o respeito que eu tenho pro senhor. Assim, uma né? porcaria essa sua batucada. Eu não canto mais e não batuco mais. Então tá combinado assim. Por favor. Não canta mais e não batuca mais, vale. Vamos até as duas aqui nessa vibe do Pretinho Básico. Meu nome é Alexandre Fetter, tamo junto. Homem é atingido por raio na madrugada desta terça-feira no oeste de Santa Catarina. Agora vocês imaginem a situação, cara. O cara tá ali bem tranquilo, vivendo a sua vida e é atingido por um raio. Aliás, Fetter, todas as notícias hoje, cara? Tá? Elas vão perambular pelas chuvas que caíram e estão caindo em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu tô vendo aqui, cara. O Brasil é recordista de morte por raio. Pra quem não sabe, é recordista mundial. Tu sabe que é daí que surgiu a expressão que o cara manda os velhos... Raios que o partam. É, isso aí é uma expressão... Eu acho o xingamento mais legal de velho, eu acho esse. Ah, vá pro raio que o parta. Esse é o raio que o parta. Eu gosto, mas o xingamento que eu mais gosto de velho é chato pra boné. Pra boné, aquele cara lá chato pra boné, rapaz. Tudo bem, Mr. P? Oh, boa tarde. Boa tarde, já cara. Já. Não. Então, o cara foi atingido, tô contando aqui de um cara que foi atingido por um raio nessa madrugada. Ele foi atingido por um raio no bairro Seminário, em Chapecó, na madrugada desta terça. O Francisco Manfrina Júnior, de 29 anos, estava consciente e com hipotermia. A vítima foi atendida pela equipe de socorro do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Regional do Oeste. Ele passa bem e deve ser liberado após uma avaliação nesta terça-feira. Tem que ver se ele tá com carga pra poder voltar. Imagina, o tempo, brincadeira, desculpa aí. O cara foi possedor, sobreviveu um raio na cabeça, o cara. O temporal com granizo e ventos fortes tem provocado estragos no oeste. As cidades mais atingidas na região foram Irati e Formosa do Sul, que decretaram situação de emergência. Esse cara, ele carrega celular agora. Ele pega o celular do cara e carrega. Segura o celular e carrega. Que é isso, cara? Nível do rio em Rio do Sul e no Alto Vale atinge 7,5 metros. O rio Itajaí-Açu, no Rio do Sul, ou em Rio do Sul, atingiu 7,5 metros hoje, ao meio-dia. Há uma hora atrás, mais ou menos, a medição foi registrada pelo Centro de Operações do Sistema de Alerta e, em média, o nível está subindo 20 centímetros por hora. Rapaz! Por hora! A cada hora, 1 metro. É isso? Não, perdão, a cada 5 horas, 1 metro. Não, cara, 20 péssimo, centímetros, né? Por hora. É. A cada 5 horas, 1 metro. Se eu tivesse com o meu smartphone, eu te responderia isso. Pra tu ver como é importante a gente pensar, né? A expectativa da Defesa Civil de Rio Sul é que o nível do rio atinja 8 metros logo mais no começo da tarde. No começo da manhã de hoje, moradores já estavam sendo retirados das regiões mais baixas. No bairro Jardim Alexandro, Tabuão, Bela Aliança e Canoas, recolocando as pessoas para os 4 abrigos da cidade localizados na Igreja Santa Ana, no bairro Barragem, Centro Evangélico, bairro Sumaré, Salão da Igreja de Santa Rita e no Salão da Igreja do bairro Bela Aliança. Exatamente. Que tristeza, cara. Adolescente embriagado sofre ferimentos graves após bater moto contra muro. Quantos anos ele tinha? Isso aconteceu em Jaraguá do Sul. Não, ainda continua tendo. Ele não morreu. Ah, não morreu? Ele tem 12 anos. Sofreu ferimentos graves após bater a moto contra o muro de uma casa no bairro Centenário. Por volta das 7h20 de ontem, da noite de ontem, a vítima foi encaminhada ao hospital de Jaraguá. Como estava visivelmente embriagado, ele foi submetido ao teste de bafômetro, que constatou a ingestão de 0,64 miligramas por litro de sangue. Que cara, coisa, né, cara, de 12 anos embriagado dirigindo uma moto. Todo o procedimento foi acompanhado pelo conselho tutelar. O jovem mora com uma tia de 30 anos que confirmou à polícia que eles estavam consumindo bebidas alcoólicas. Esse tem futuro, né, querido? O namorado da mulher, que é dono da moto, assumiu ter entregue o veículo para que o garoto desse uma volta bêbado. Ah, bem legal. 12 anos sem habilitação e bêbado, e o tio querido. Vai lá e empresta a moto pro esse cara. Esse tem futuro, esse aí tem futuro. Família boa. Ah, família boa essa. Essa daí tá uma família boa. Pega minha moto, vai ali, toma uma cervejinha, dá uma banda. E já volta. Pega a cara no mundo. Nem precisa capacete, querido. É, 12 anos, pô. Já tá grande o suficiente. Pede pra ele comprar a carteira de cigarro já. Olha, não quero levantar falso testemunho, mas é bem provável que o tio já devia estar numa água. Claro, é junto, verdade, né? Claro. Não claro. Trago, tio. Aproveita e compra crack. Isso aí é um exemplo que vem de cima, né, cara? Que coisa isso, horrível, cara. Né, cara? Acho eu, né? Lamentável, né, Feta? Muito lamentável, guri. Dois homens são mortos durante tentativa de assalto a pet shop na capital. Agora de manhã isso aí. Na capital, qual capital? Bala na cara de vagabundo! Porto Alegre, né? Capital dos gaúchos. Bala na cara de vagabundo! A loja seria de familiares de um sargento que reagiu e matou os assaltantes. E ele foi atingido, viu? Foi atingido. O sargento é um herói, viu? Esse sargento, cara, é um herói. Se todo vagabundo levasse bala na cara, não tinha mais vagabundo solto na rua. Se fossem todos heróis como esse sargento. Tapa na cara de vagabundo! Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o tempo chove hoje. E amanhã abre o tempo nos dois estados. É. Persiste bom até sexta, depois do final de semana chove. Que beleza, né? Eu vou falar, é uma merda isso. É uma verdadeira merda. É uma merda isso. O que é esse estado de situação geográfica desgraçada? Cara, eu tava falando com o Pianges quando a gente tava chegando na rádio hoje, cara, que ele tava reclamando do frio, da chuva. Eu falei, eu não tava reclamando. Nós dois estávamos. Não, eu tava comentando. Pô, chuva. Pois é, chuva, só que daí ele falou, nada. Não veja a hora de chegar o verão. Eu lembrei pra ele, cara, aqueles dias de verão de calor úmido em Porto Alegre são tão horríveis quanto esse dia que tá hoje. Na minha humilde opinião, não sei o que vocês acham. Porque aquele calor úmido eu acho até pior do que frio. Eu não gosto de frio, cara. Eu não gosto de frio. Cara, mas o calor úmido, ele sufoca, cara. Eu não gosto do frio. O frio tu combate, o calor chega uma hora que não tem mais como combater. É uma dureza, cara. É deprimente, cara. É broxante esse tempo. Eu não acho, vocês reclamam demais, cara. Isso aqui tá bonito, olha. Tá lindo, olha, Pianges, como tá lindo. Tá bonito, cara. Olha que bonito. Se tá em Londres, é bonito. Se tá em Londres, essa terra aqui, cara. Mas tu tá em Londres aí, né, cara? Se tá em Praga com esse tempo aqui, tu tá em Praga. Vai fazer outra coisa lá, né? Sabe que a tua resposta foi a melhor impossível. Claro, tá em Londres. Tá em Londres. Tá em Londres. Mas aí tu tá em Londres. Tá em Porto Alegre. Vai lá, dá uma banda lá. É a mesma coisa no calor horroroso. Calor horroroso. Tá 40 graus de Porto Alegre é um horror, mas tu tá em Aruba. No Rio de Janeiro. Lindo. Até no Rio já é melhor 40 do que aqui. Claro. É verdade. É isso aí. Aliás, Porto Alegre é uma cidade que não cabe nenhuma temperatura. Não, outono e primavera. A não ser pra aqueles que vêm de fora, que aí vale o mesmo, de Rio, Londres, Ceará. Mas deve durar pouco, né? Que eu digo assim, Porto Alegre não tem a praia pra gente curar o calor, né? E não tem o charme de Londres pra ser legal. Eu sou de Florianópolis, eu tenho um olhar sobre Porto Alegre, um olhar do estrangeiro. Eu acho tudo bonito. Sim, né, cara? Tu é o único idiota que eu conheço que gostou, por opção, trocou Floripa por Porto Alegre. Eu acho tudo legal. Eu gosto do centro de Porto Alegre, a arquitetura antiga. Ah, ok. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Mas aí o centro de Floripa também é legal. Do Moinhos de Vento ali, até os mendigos são educados ali no Moinhos de Vento. Os mendigos, eles vêm e conversam contigo. Pois não, com licença. Aliás, o Potter tem uma história curiosa sobre mendigos, que tu não contou ainda essa semana. Qual delas? Nem vai contar também, tá ótimo assim. A do classificados? Não, uma e 10 da tarde desta terça-feira, muito obrigado pela sua audiência, este é o Pretinho Básico na Atlântida, vamos ver, Marcelo, o que acontece verdade, aí, amigo. Marcelo? Um jovem é preso por cortar o cabelo da namorada enquanto ela dormia, tava muito feio. Caraca, velho. Ela dormindo e acabou cometendo esse crime, na Flórida é crime. David Bustos. O nome dele é Bustos. Bustos. Foi acusado de violência doméstica. Cortou, rapou o cabelo. Deixou careca. Quem aqui nunca deixou careca a sua namorada, né? É verdade. Tá pensando nisso. Eu nunca deixei ela careca. Quem aqui nunca tirou... Mas que já perdeu bastante cabelo de nervosismo, não já perdeu. Não raspou a namorada todinha. Quem aqui nunca raspou a namorada toda? Marcelo, Marcelo. Motorista é flagrado levando camelo na caçamba de picape na Líbia. Bom, mas olha onde. Cara, né? Bota aí, a imagem, Marcelo, que o mais engraçado olha a imagem, é a cara de tranquilidade do camelo. Camelo, né? Mas aí, o camelo. O camelo, né? Ele pegou uma caroninha, uma rica carona. Olha ali, camelo bem sentado, olha aí. Cara, ele tá de picape e de camelo, né? É. Esse aqui tá com os dois. A imagem foi feita pelo fotógrafo François Morri. François Morri, que infelizmente faleceu. E nos Estados Unidos, o governo acaba de lançar uma máquina anti-ladrão. Lançaram em Nova York uma máquina que pega os ladrões. Em 5 minutos em Nova York pegaram 1.500 ladrões. Essa mesma máquina foi exportada para a China. Em 3 minutos pegou 3.500 ladrões em Hong Kong. Na África do Sul, em 2 minutos, a máquina conseguiu apanhar 6 mil ladrões. E trouxeram a máquina para o Brasil. Em 1 minuto, roubaram a máquina. É verdade, amigo? Vai, muito Pikachu. Muito bom, muito bom. Obrigado. Uma e 12, assim, vamos girar por aqui, Mr. B. Vamos, sabe que eu acabei me atrasando alguns minutos por uma justificativa absolutamente compreensiva e bonita. Não, não foi, tava não, ali, não, não. Nenhuma não justificativa é compreensiva não, não e bonita é. Se não envolver a tua família ou um problema mais grave. Eu diria até que é ridículo. Mas então tá, porque envolveu a minha família, porque eu estava ali com um que eu considero como da família, Rogério Flauzino, que hoje bem. Pela manhã... Não é família nada. 6:30 da manhã, veio aqui fazer o pijama junto comigo. Esse família tem que cantar o hino do planeta no planeta. Aí ele vai ser família. Aí a partir desse momento ele vai ser família. Os elefantes não esquecem. A banda é escolhida pra gravar o tema do planeta, chega no evento e não toca o tema do planeta. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer minha parte e aí depois faz a tua. Brincando, querido, ele tava aqui agora, botou o carão aqui no vidro e não deu tempo de. Jogou uma maçã na testa dele. Não deu tempo de eu acabar a notícia que eu tava olhando pra pedir pra ele entrar, pra trocar uma ideia com a gente, mas já foi embora. O Skank sempre será bem-vindo aqui, né, na programação. Mas enfim, 6:30 da manhã. O Rogério Flauzino, que chegou de madrugada em Porto Alegre, veio aqui, ficou 1 hora no pijama, mais de 1 hora, até 15:08, pra depois cumprir os outros compromissos. O Jota Quest, que tem show no sábado agora com a promoção da Rádio. Isso aí, isso aí. Comemoração. O Jota toca aqui. Quem não gosta? O Rogério. Obviamente é um cara fora de série. Sem dúvida. Toda a banda é muito gente fina. É aí ele tá então, no hino aí, anti-drogas do Rock in Rio. Ah, pode crer. Muito legal. Eu vou sem droga nenhuma. Uou, eu vou sem droga nenhuma. Muito legal, é só procurar no YouTube bota ali, hino do Rock in Rio, YouTube. Tá no blog do Pretinho já. Tá já? Que já beleza, tá. Muito bom. Que bom que vocês me entenderam. E Ivanildo... Em momento nenhum a gente falou que te entendeu. Não. Nós vamos deixar isso bem claro. Mas isso aí é um bom final de discussão. Sim. Teu falou... Que bom que tu me entendeu. Porque tu começa uma nova. Sim. Em cima disso. É, e fica por isso mesmo. Tá ótimo. Ivanir mandou um e-mail. Ivanir me deixa na dúvida. Ivanir! Eu tenho uma prima, Ivanir. Mas acho que esse caso aqui é de um homem. Ivanir José Lerman. É aquele tipo de homem. Pode ser pode ser que não, porque tem os dois. Pode ser que não, tem Maria José, né? É Ivanir José. Se for uma mulher, deve ser uma afrodita. Puta que isso, cara. E aí ele manda um e-mail com as 50 maiores mentiras do mundo. Ah, é? Tá. Então... Ah, vamos nas 5 primeiras, 15, então. A gente pode fazer esse material render aí por uns 10 programas. Quem sabe eu fico até as 5. 5 cada um. Mas vai nas melhores, Pi. Nas melhores. Eu não li, eu vou tentar, então, fazer aquele velho exercício. Vamos ver, né? Se a gente já usou alguma delas aí. Uma delas, por exemplo, é... Pode deixar que eu te ligo. Bah! Clássico. Pode deixar que eu... uma caneta que eu vou eliminando alguma. Isso é muito mais uma mentira feminina, né? Uma mulher encontrando outro falando em feminino. Pode deixar que eu te ligo. Então. Não, muito mais masculino. Masculino. Pode deixar que eu te ligo. A guria fala pro cara assim, mulher... a chata fala pro cara. Pode deixar que eu te ligo. Me dá o teu telefone pra eu te ligar. Não, deixa que eu te ligo. A mulher bonita dizendo pro cara, né? Não, eu te ligo. É isso aí, né? Ó, isso eu nunca ouvi. É, a mulher tá dizendo pro cara. É nesse clima aí. Não, pode deixar que eu te ligo. Nunca ligou. Tá. É, quinta-feira sem falta, o carro tá pronto. Ai. Bah, só segunda. É. Vai lá. É, paga a minha parte que depois a gente acerta. Nunca mais. Certo. Ah, isso eu gosto direto. Ó, eu tava só passando por aqui, aí resolvi dar uma subidinha e tal. Pode me contar que eu não vou falar pra ninguém. Pá, essa é mentira também, né? É, somos apenas bons amigos. Tem uma que é batata. Como é lindo esse teu bebê. Verdade. Todo bebê tem cara de joelho, né, cara? Todo bebê é feio. Nasce que é um feto, pô. Deixa crescer um pouquinho pra elogiar. Sim, mas é um ex-feto, né? Pois é. Não, deixa de vermelho, ser. Ó, inchado. Bom, tem cara... outra aí, Pi? Tem várias. Obrigado. Tipo punk, né? Ex-feto. Obrigado pelo presente. Era exatamente o que eu tava precisando. É. Olha, não se preocupe, a roupa não encolhe. Sabe o que encolhe? Mas cara, que sabe o que encolhe roupa? Ah. Máquina de lavar secador. Com secar junto. Isso. Secadora encolhe. Descobriu isso. É inacreditável, cara. Descobriu isso agora. É que eu também engordei, né? Dei uma engordada. Ah, aí bom, os dois juntos fica bem então, ruim. Aí agora todas as minhas roupas são coladinhas. O problema é secadora. Tá vendo aqui? Ó, tudo coladinho agora no corpo. Toda secadora encolhe a roupa. Toda secadora? Tá, mas ela encolhe só na primeira lavada ou ela fica encolhendo até um dia sumir a roupa? É isso aí. Vai encolhendo até um dia que tu doa filho. Pro Mr. P. É. Mas você boa. Não sabe. Ele usa como baby look. É verdade. Por enquanto. E tem uma aqui, já que a gente falou das mulheres pros homens, tem uma dos homens pras mulheres. Mas o Ninho tava olhando. É tudo mentira, né? Tudo mentira. Na verdade, homens e mulheres, eles se mentem mutuamente, sabendo que estão mentindo. É isso aí. O homem, ele finge que é romântico pra conseguir sexo. A mulher finge que gosta de sexo pra conseguir o romantismo. E aí ficam os dois se enganando, assim, ó. Eu abro a porta pra vocês e aí depois você faz sexo comigo. A mulher, mentira... Ai, como ele é romântico, eu vou transar com ele só pra ele abrir a porta pra mim. E assim ficam um mentindo pro outro. É isso aí, mentira homem... é o alicerce do casamento. Se não tivesse a mentira no planeta, não haveria nenhum tipo de relação humana. Mas as mentiras dos homens são mais brandas, são mais tranquilas, porque o homem é mais bobo. O homem, ele mente do tipo assim, eu tava jogando futebol com meus amigos ontem à noite. Ah, não, eu cheguei atrasado por causa do trânsito. É essa a mentira do homem. As mulheres contam mentiras mais pesadas, do tipo, o filho é teu. Bah. Você é um profundo conhecedor de mulheres, né, cara? Não, foi. Ela tá me ouvindo agora. Eu liguei, mas ninguém atendeu. Beleza e dinheiro não importam, em si estar feliz. Ah, isso é o que eu digo, cara. Cara, sabe uma mentira que todos nós aqui já falamos? Eu tenho certeza que todo mundo já fez. Eu não. Uma vez tu tá indo pra um lugar e tu tá falando com a pessoa no celular e tu diz que tu tá num lugar e tu tá dois quilômetros antes. É verdade. Todo mundo faz isso. Tô chegando aqui. Vai pra frente, KG, cheguei já. É. Isso, boa. Ela tá ali no Beira-Rio. Sempre que a pessoa te falar pelo celular que ela tá chegando, e ela, onde é que ela está... Ela tá 2 quilômetros antes. É lei. Essa é a lei. É o Féter indo pra o Pretinho na casa do ouvinte, assim. É aqui no começo da Ipiranga. Barulho de chuveiro, assim. Mas chego, né? Foi o Mário Quintana que escreveu, que disse a mentira e a verdade que esqueceu de acontecer? Acho que foi. Se não foi, depois dá uma olhada aí. Se não, ele mentiu. Como é que é a frase, Pim? A mentira e a verdade que esqueceu de acontecer. Acho que foi pela ingenuidade, pela candura da frase, deve ter sido o... Quem é o autor? Maravilhoso. Mário Quintana. Os preferidos do Mr. P, né? Maravilhoso de cana. Apareceu... Não é, né? Não. Ela era virgem quando a conheci. E pra encerrar essa saga, né? Tem isso também. O homem, ele mente das outras... As mulheres sempre assim, tu é a primeira vez que eu faço isso contigo. Sim. Contigo, a primeira vez que eu faço isso. Eu nunca fiz isso com ninguém. É a primeira vez que eu tô fazendo isso. Ai, como tu é louco. Tem uma fase da vida ali, tipo, os 20, 20 e poucos anos, que sempre que tu transa com uma guria, tu pergunta pra ela assim, quantos caras te atrasou? Ela sempre diz 3. Tu é o terceiro. É um bom número. A mulher sempre mente a metade. Sempre é o terceiro. É que é padronizado. E o homem multiplica por 3. Multiplica por 3, isso aí. Quantos foram da vida? Esse dia eu fiz as contas, 18. Ao contrário. A mulher tu multiplica por tantos e o homem tu divide por 3. Isso aí. Eu já fiquei com 3 mulheres. Isso. E vamos achar uma pra fechar aqui essa lista extensa. Amizade é o que importa. Pronto. Essa é a outra mentira. Amizade é o que importa, mas só... eu acho que baita frase. Amizade é o que importa. É verdade. Então, se tu é amigo, tu não sacaneia. Se tu é amigo, tu não passa pra trás. Se tu é amigo, tu não trai. Tem que ser amigo. Amizade é o que vale. Por falar nisso, hoje de noite, um grande amigo nosso toca na capital de Porto Alegre, né? Tchê. No Gigantinho, o Rick Martin se apresenta hoje. Isso mesmo. Ainda... Eu vou estar lá, hein? CTG em peso. Ainda há ingressos à venda e o show começa às 9 horas da noite no Gigantinho em Porto Alegre. Tá todo mundo convidado. Como é que é o nome da turnê, Féter? Música Sexo Alma. Música Alma Sexo. É o que a gente precisa, de música, sexo e alma. É verdade. Olha. Vai daí, KG. O Marcelo Vieira, de Rio Grande, mandou algumas frases edificantes. para ficarmos pensando ao longo dessa tarde. Como tem várias, eu vou ter que fazer em drops aqui também, né? Tá. E meios longos. Então. Liquidação de moletas, venha correndo. Beijo, mãe. Começou bem, né? A febre tifoide é aquela febre que ou você cura ou ela te faz. Mamãe, por que você bateu naquela mulher que a gente viu chorando no túmulo do papai? Eu já vi uma cena dessas aí. Num velório. É? É pra evitar isso que eu quero ser cremado. E um cara... Não, mas não dá, meu. É rapidinho. Mas isso pode acontecer no velório. Porque independente de ser cremado ou não... Tem o velório, não vai, né? Tem o velório, acontece. Tem uma hora... Tu tem que ficar sendo velado aí pra ver se não vai acordar, né? Tem um cara alegrete que acordou do caixão. Sim. Só no alegrete acontece isso. Só. Saiu na Isto É. É porque a gente não consegue confirmar. Não, claro. Não, cara. Isso saiu na Isto É. Tô falando sério, um cara foi enterrado, só que obviamente não foi, né? Ele não tava enterrado ele vivo, tchê. Ele tomou um tipo de medicamento. Eu só fui enterrado, viu? Ele tava passando por um processo de morte, né? Com uma doença, e aí ele tomava um medicamento muito forte, e aí o corpo dele inflou dentro do caixão e explodiu o caixão. Que bom, Potter, que isso. Legal. Sensacional pro horário. É um abraço pra você que tá almoçando. Isso aí não é assim, os bração dele pra fora, assim, muito legal, massa. A pessoa tá comendo um picadinho. E aí, agora. Sabe, vai, a gente pegava a bicicletinha. Tá ótimo, Potter. Obrigado, Potter. O corpo do cara obrigado, Potter. Vai, KG. O amor é como a gasolina da vida. Olha. Custa caro, acaba rápido e pode ser substituída pelo álcool. Ex-namorado é que nem vestido. Você vê em foto antiga e não acredita que teve coragem de um dia sair com aquilo. Ah, é verdade. Eu sempre quis ter um corpo de atleta. Graças ao Ronaldo, isso já é possível. É verdade. Espermatozoide se cumprimentando. É isso aí, seu porra. Troque seu coração por um fígado. Assim você se apaixona menos e bebe mais. Mentiras são como crianças. Dão trabalho, mas vale a pena porque o futuro depende delas. Tá lindo, KG. Pronto. Viu só? Tá ótimo. Os ursos polares. Os ursos polares, Alexandre Fetter, adoram o frio. Os bipolares, às vezes sim, às vezes não. Só mais duas. Vai. Antes eu não era perfeito. Me faltava modéstia. Cajeta se divertindo. Tá se divertindo horrores, cara. Parece isso aqui importa criança, na vida, cara. Acertei no material. É verdade. Eu quero divertir a pessoa. Tá, e a última. A última pra poupar os ouvintes. Daqui a pouco tem a saga do Deixa. Gostaria de saber o que esse Jeová fez de errado pra ter tantas testemunhas assim. Testemunha de Jeová. Olha, o Potter é aquele treinador de time faceiro. Porque o que importa pra ele é que o jogador esteja feliz. Feliz, claro. O time tá perdendo. Mas não tem problema, o time tá feliz. Por exemplo, eu se assumisse o Inter, eu visse, olhasse pra cara de cada um, eu ia ver que o Wilson Matias não tava feliz. Não tava. Aí ia encontrar tirar do time. O Potter é o Abel Braga. E contanto todo mundo tem um whiskyzinho no final do jogo, tá tudo certo. Vai, né? Cara, a produção me deixou aqui, a produção é o Potter, né? Isso, Potter, é a produção interina dessa semana. Ele deixou um e-mail aqui com 40 respostas para perguntas idiotas. Mas o Potter, deixa eu te falar uma coisa, cara. Não, mas uma dica, é uma dica. Não, mas para um pouquinho. Não precisa ser as 40. Sim, mas ele escreveu a caneta aqui no mesmo e-mail dizendo assim, ó, não precisa ler tudo, gênio. Tá, então eu tô... Gênio com G ou com J? Com G. Ah, não, então foi o Arthur. Eu escrevo gênio com J. Então vamos lá, respostas para perguntas idiotas. Nos mandou aqui o Ayrton Fernando da Silva. Quando te vem deitado de olhos fechados na sua cama, com a luz apagada, e muitos perguntam: você tá dormindo? Não, tô treinando pra morrer. Barbaridade. Ah, o Potter fazia isso, era o... Respostas cretinas para perguntas imbecis. Da média, né? Da média. Quando a gente leva um aparelho eletrônico para manutenção e o técnico pergunta: tá com defeito? Não, não, é que ele tava cansado de ficar em casa e eu trouxe a passear. Ô, tolo! Quando está chovendo e percebe que tu vai encarar a chuva, perguntam: vai sair dessa chuva? Não, não, vou na próxima. Quando você acaba de levantar e vem um idiota e pergunta: acordou? Não, não, eu sou sonâmbulo, imbecil. Ah, mas pode ser, né? Pode ser sonâmbulo. Tá, mas aí não vai conversar contigo, não vai conversar, né? Seu amigo liga pra sua casa e pergunta: onde você está? Não, eu tô lá. No Polo Norte, um furacão levou minha casa pra lá. Jumento. Mas o cara faz isso sem querer às vezes, né? Eu ligo pra casa da minha mãe, ela atende. E aí, mãe, onde é que tu tá? É que o cara acha que ligou pro celular. É, em casa. É a coisa do celular. Ou a tua mãe é muito saideira, né, Fé? Mas eu liguei pra casa dela, cara. Fixo da casa. Ah, mas aí nunca sabe, né? De repente ela tem Siga-me. Telefone fixo, cara. Pouco provável que a minha mãe usasse o Siga-me. Que legal, telefone fixo. Isso aí tinha, né? É verdade. Isso existia antes. Não, ainda existe, né, cara? É. Eu coloquei um telefone fixo nos seios da Larissa Riquelme. É verdade, eu lembro disso. E ela colocou. E eu uma vez, pra tirar uma foto, que eu coloquei o telefone fixo no dentro da minha cueca. E aí eu devolvi ali e as pessoas continuam falando. É verdade, cara. Partir de cerola. É verdade. Aqui no estúdio, aqui. Cerola, né? Aliás, o Anderson Silva, aquilo lá não era o material. Não era o material do Anderson Silva, era uma. Os lutadores usam uma saqueira. Ah, bom. Saqueira, porque não isso vale isso, vale tudo. É um pouco mais aliviado. Não vale tudo isso aí. O legal do telefone fixo da Larissa Riquelme do Potter é tu ocupar o telefone, né? Ficar ali pendurado, né? Literalmente pendurado no telefone da Riquelme. Pendurado, é. Ô, Potter, por falar nisso, Lelê, desculpa te interromper aí. Não, mas é que tu abriu o assunto, tu falou do Anderson Silva, me lembrei do UFC Rio, me lembrei da questão do Minotauro. E ontem no Bola nas Costas nós tivemos uma revelação bombástica. Furo de reportagem trazido pelo nosso querido Sérgio Boas. E que a gente podia dividir aqui com a audiência do Pretinho, que tem relativa importância sobre a audiência do Bola nas Costas, né? Que, sei lá, a gente deve ter o quê? O dobro de audiência no Pretinho aqui do que se tem. Não, o dobro não, mas oito vezes mais ou menos. Mais. Pra mais ainda. Na última pesquisa, mas 19 vezes a audiência do Bola nas Costas. Então a gente podia dividir com a nossa audiência essa informação. É, o que aconteceu foi o seguinte: o Esporte Clube Internacional não procurou o Minotauro, não foi atrás do Minotauro, assim como uma. Cara, a gente precisa de um lutador de MMA pra fazer isso aí. Foi uma iniciativa de um empresário que tratou do Minotauro lá no Rio de Janeiro, cuidou dele da recuperação, da recuperação física dele. Do Minotauro. E depois de recuperado, falou assim: ó, eu quero colocar duas marcas no teu calção. Ele ofereceu. O Minotauro ofereceu. O Minotauro ofereceu em agradecimento. A todo o tratamento bancado por esse empresário gaúcho, colorado, que mora no Rio. Daí o cara falou assim: cara, tu pode botar duas marcas no meu uniforme. E aí o cara quis botar a marca da empresa dele, que é uma empresa de marketing esportivo. E a do Inter. E ele falou: e bota também a do Inter, porque eu sou muito símbolo colorado. Do Inter, o símbolo do Inter. E o Inter aí ele não quis. Aí ele ligou pro marketing do Inter e o Inter não quis. Aí depois ele ligou, insistiu de novo, insistiu, e o marketing do Inter: tá, mas e o custo? Não vai ter custo, é de graça. Ah, então para um pouquinho. Não, para aí, não, nós não vamos custo. Analisar. Eu pago o custo, né? Nós vamos analisar. E aí o marketing do Inter fez uma pesquisa, e sabe-se lá por onde, filhos em casa, não sei. Certo. E aí toparam e fizeram uma ação de marketing que vale, porque tinha muita coisa na internet sendo falada no sábado de noite. Ah, porque o Inter tá pagando R$1 milhão. Isso. Ah, porque não sei o quê. Não, a história real é esta. São informações Inter, que a gente não o tem. O Inter, né? Não pagou nada, foi de graça, porém não foi uma iniciativa do Inter. Foi um negócio de ocasião. Isto foi nos falado ontem aqui pelo Sérgio Boas, que é um repórter da Rádio Gaúcha, especialista no mundo do MMA. Gosta muito. E assim, ó, o símbolo do Inter, a vitória do querido Minotauro, foi pra 180 países, cara. Pô, imagina. Aquela imagem dele abrindo a bandeira do Brasil com o símbolo do Inter no meio, ali foi pra 180 países. É inacreditável que um clube tenha pensado em não. Imagina aceitar, os caras lá na África vendo o MMA, o torcedor do Mazembe lá na África vendo o MMA, fala, vendo o UFC. Não, cara, é uma realidade. Mas perdemos o Mazembe, não perdemos? Mas não me lembra. Nunca vamos esquecer, nem que eu não te lembro. É, mas não me lembro. E enfim, e amanhã... o cara vendo, o Inter, daí o que diabo lá deu aquela puladinha. E amanhã o Minotauro vai estar em Porto Alegre, né, no jogo do Inter. Isso. Mediante ele consiga um hotel, sabe? Porque existe uma super lotação. Pode ficar lá em casa se quiser o Minotauro. Proveniente da Expo Inter. Mas durante o dia ele fica na Expo Inter, o Minotauro. Não, cara, já não. Posso, não, ele fica na ilha, na ilha de Creta. É um bicho. Geralmente ele fica na ilha de Creta. Perguntei. Eu acho que tá. O lugar oficial dele é na ilha de Creta. O Minotauro vem pra Expo Inter. Claro, né? Desculpa. O marketing do Inter, que já deu uma vacilada, agora falar que não tem hotel pra hospedar com a Expo Inter ali em Esteio. Não, e mais vacilada ainda, tá? Mais vacilada ainda. Lutadores foram oferecidos pro Grêmio. O Inter falou assim: ó, não. O Grêmio mexendo falou, com a Maria Gadu. Não. É a informação que se tem, cara. O Grêmio falou não, não e não. Isso aí. Ou seja... Aí, no entanto, sua torcida protagoniza espetáculos de luta na arquibancada. Sensacional. É, e o Grêmio comprar a estrela pode, né? Grana pra comprar a estrela o Grêmio tem, né? Pra patrocinar. Tá lá, a estrela tá lá. O que importa é que tá lá. Ali é patrimônio, não, né? Não caiu essa estrela ainda. Eu acho que tá lá, né? Não se sabe. O cara tem que ver se não caiu essa estrela. O Grêmio, há uns 2 anos, comprou uma estrela e botou o nome de Grêmio Futebol Porto Alegre. Não lembro. Lembra sim, Pi? Lembro, sim. Não lembro. A gente vai saber se ela já caiu. Existe uns 100 milhões de anos. Ela já caiu duas vezes, essa estrela. Vamos ver o que tem aí, Potter. Pagaram pra quem? Pois é. Pra NASA. Não é, dá pra comprar. É, pra paga pra quem? Paga pro órgão que põe nomes em estrelas. Que é o Star Namers. E-mailzinho do Marcelo de Porto Alegre. Fala, galera do Pretinho. Faço musculação há 3 meses. Musculação. E percebi que além do terrível esforço que é necessário pra ir pra academia e ficar levantando peso por 1 hora, algo deixa os exercícios ainda piores. As desagradáveis figuras bombadas de academia. Lembrando que o maior esforço pra ir pra academia fazer o peso é sair de casa. Quando tá lá, tá beleza já. É, tirando o bombado suado, né? Que fica. Segue uma lista pra identificar esse tipo de bombadões. 1. Malha sempre virado do espelho, se olhando e fazendo cara feia. 2. Levanta peso berrando muito na academia. 3. Quando eu fui uma vez na academia, não sabia como é que era dentro de academia, né? Eu achava que o esforço era ter que sair de casa. Eu cheguei lá e vi como é que era, um monte de aparelho lá dentro. Uma vez tu foi numa academia? Vocês já foram numa academia? Tem muitas vezes. Tem uns negócios de peso e tal. E aí eu pegava aquele negócio bem, bem levinho, mais levinho daquele de botar no braço. Aquele... Anilha aquilo. Anilha? Não, uma anilha pra botar na barra? É um anel, é um negócio. Não, aquele pezinho. Um halteres. Cara, e eu gritava. De meio quilo. Meio quilo, eu não aguentava aquilo, cara. Fazer 30 daquilo é um absurdo. Eu ia ficar todo vermelho, os caras rindo da minha cara. É que tem que respirar, né? É constrangedor, né? Expira e inspira. Aí nunca mais voltei. Inspira. É bullying, né? O pessoal ficava me olhando. Segue aqui as características dos bombadões, tá? Usa camiseta regata até no inverno. Sim. Ah, isso rola. Ah, mas não tem que fazer juízo de valor sobre isso, né? Cara, esse dia eu tava na Praça da Encol ali, que era um frio de rachar, assim, cara, todo mundo encarangado, tomando chimarrão no sol e um magrão lá. Correndo, não, cara. Não. Paradinho ali, paradinho. Com a galera, calça de abrigo e regata. Regatinha. É o magrão que era aplauso, né? Que era aplauso. Magrão que era aplauso. Também é um pouquinho além, né? Que é aplauso. Se ele tivesse ali fazendo uns apoios, umas barras ali, aplauso, na barra, mas ele tava que era ali. Aplauso. Eu também vou querer um aplauso. Ô, cara! Quero aplauso! Sabe o nome de todos os aparelhos da academia, mas chama por apelidos que só ele e os amiguinhos dele, bombadões ali, sabe, entendeu? Mas vamos ali fazer o supa. Conhece absolutamente todos os músculos do corpo. É tipo Galvão Bueno, né? Aí! Sentiu o posterior. O adutor, eles adoram o adutor. O posterior cruzado da esquerda, meu. O pubis. Dá nome pra cada um dos bíceps, tipo chumbo, dor e agonia. Vitor e Léo. Já experimentou todos os suplementos alimentares e sabe os ingredientes de cor. E faz foto de sunga branca e coloca no Facebook. Não. Magrão quer aplauso? Então toma, Magrão. Toma. Quer aplauso? Quer vamos aplaudir esse Magrão. Aí, Magrão da academia que quer aplauso. Tem um Tumblr aí que estão lançando na internet, chama queraplauso.tumblr.com. Explica pra minha vozinha que tem 98 anos e ouve o programa e não sabe o que é Tumblr. Explica pra tua vozinha, pra mim. É tipo um blog, pô. É tipo um blog, só que coloca foto, vídeo e não tem muito texto. O blog tem mais texto. Okay. O Tumblr tem mais foto. Tipo o blog do Pretinho, assim. Só tem imagem, assim. O blog do Pretinho. Cara, tem um monte de vídeo desses bombadinhos de academia, de cara que quer se mostrar no Twitter. É queraplauso.tumblr.com. Muito bom. É imperdível, cara. Muito engraçado. Os caras levam a sério? Claro, cara. Tudo claro, que mais cara. Tem esses caras, meu. Ou tu acha que tu não leva até a sério o teu tênis? Sim. Tu não joga tênis, tu não aprende, não treina tênis. Mas eu não tiro foto e boto na internet. Não, mas ok, mas tu leva a sério, não leva? Sim, levo. Então... Mas o cachê não é que era aplauso, né, cara? Não, ok que não seja, cara, mas... Não, eu quero vaia. Eu quero vaia. Com. Meu, 25 pras duas, vamos fazer os classificados do Pretinho. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. com Egali Intercâmbio. Intercâmbio inteligente é na Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Passa pra mim hoje, Fede. Não recebi material dos classificados para hoje, para o dia de hoje. Se lembrou agora, produção? Produção! Ô, querido! Produção! Posso ir produção, eu, então? Produção! Vou eu aqui, vai! Vendo Chevetão Zero Bala. 74, uma joia. Chevette 74. O tubarão aquele? Ó, o tubarãozinho era uma legal. Uma boneca, uma teteia, todo amarelo, só com os pontinhos cinza, que é marca de bala. Ei. Mas a maioria durou Durapox. O meu avô tinha um desses que era tubarão e amarelo, assim. Ele tinha pretinha do lado. Era demais. O seu avô também não subia a ladeira, só descia? Não, subia. Esse daqui só desce ladeira. Só desce, não. Tá bom? Só entrar em contato lá na Almir que tem mania. Pô, que obra, dirigir um Chevette pela primeira vez, aquela caixa bem justinha pra fazer a marcha, primeira, segunda, muito terceira, dirigente. Quarta, só muito, quarta. Muito, e olha esse tesão aqui, cara, uma BMW. Zero quilômetro. Opa! Só R$5.000. Quê? Documentação completa. Ai. Direto do Paraguai. Só tem que trocar a placa. O único custo que uma pessoa vai ter é trocar a placa. Depois. De onde é a placa? É do Paraguai. Do Paraguai, tem que trocar aqui a placa. Nossa. Se é Barbada, 2, 3 telefonemas, sim, o cara resolve. Exatamente. E pro Cid Moreira tem aqui um acompanhante. Boa noite. Olha aí, ó, Cid. A Lucrécia. Olha aí. Ah, bonito nome. Mulher séria, carente, carinhosa e quer se casar. Procura homem solteiro, rico, com mais de 65 anos e com sérios problemas de saúde. Mas eu não quero casar. Não é o momento não, para o Cid isso. Cid não tem sérios problemas de saúde, é um esportista, obrigado, né? Cara, eu estou te unindo. Sempre jogando tênis. Tênis, né? Eu joguei algumas com você. Então vou ler outra acompanhante aqui pra ti, que tu vai gostar do Zuca, o negão sarado, 2,15 metros. Nossa senhora. Tem um algo maior que a barriga, não é o beiço. Ele é físico. O apelido dele é bomba de gasolina. O e-mail, ó, lá na Almir que tem mania, Almir que tem paixão. Agora estamos lançando. Ah, para! Almir que tem paixão. Sai de relacionamento amoroso. E também para condicionamento físico. Almir que tem paixão mania. Tá bem. Show no intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. 16 minutos para as duas. Estamos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin é um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas da TIM você encontra na Colombo. Você pode, você merece. Fazer um momento bola nas costas para falar de futebol aqui no Pretinho. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, quem é que tá? Dale. Deixa eu falar, cara. Fala, deixa eu falar Potter. Aqui, sabe por quê? Porque rolou uma pesquisa. Em Santa Catarina, de maiores torcidas. Eu acho que não vem ao caso. Só ouve. Acho que não vem ao caso. É legal caso. Você tá falando hoje da manhã. Não é informação isso, Potter. Isso é informação. Uma pesquisa da Lupe Associados a pedido... A Lupe! Claro que informação. Foi a Lupe, né? A pedido do grupo RBS. Imprensa Azul! A notícia boa é a seguinte, tá? Em 99, apenas 4% da população de Santa Catarina torcia para times de Santa Catarina. Tá brincando. Em 99. 4%. Em 2011, 21% do estado torce para times de Santa Catarina. Força da propaganda que eu... Né, quadruplicou. Quadruplicou. Protagonizei uma propaganda forte lá. E agora vamos aos números, tá? A maior torcida de Santa Catarina é do Flamengo, com 18,4. Segundo lugar, Grêmio, 14,3. Peraí. Só um pouquinho, pra quem não tá entendendo. Esse é o ranking das torcidas em Santa Catarina. Sim. Perfeito. Não é no Brasil. Não. Primeiro lugar em Santa Catarina, a maior torcida é Flamengo. Segundo é Grêmio. Terceiro é Inter, com 9,8. Quarto é Corinthians, com 8. Vasco em quinto, né? Quinto com 7,8. Em sexto lugar, o Avaí, com 7,4. Há controvérsia. Ou seja, já é primeiro local. Exatamente. Primeiro lugar local é o Avaí. É isso aí. Hein? Depois tem o São Paulo com 7%. Puts, e depois tem o Figueira com 5,9. Tem alguma... Não deu tempo ainda. O primeiro time de fora da capital e que faz parte de Santa Catarina, tem aí? Tem. É o Criciúma ou Joinville? O Criciúma. Aham. Criciúma, depois Tigre, Chapecoense Tigre. E depois Joinville. Só depois? Essa pesquisa foi realizada exatamente na semifinal da Copa do Brasil, antes do Avaí ser eliminado. E como Santa Catarina tem espalhado times em todos os cantos, né? No norte tem Joinville e tudo mais, obviamente que nas suas regiões esses times dominam. Claro. Mas tem uma coisa que eu comentei até com o Marcos Pianjas durante o jogo lá de Figueirense e Avaí, Avaí-Figueirense, nesse último domingo. Rodada de clássicos pelo Brasileirão, me parece que aumentou o tamanho do clássico. Porque, o último clássico, Havaí Figueirense. Acho que essa pesquisa comprova isso. Exato, cara. Quadruplicou o número de torcedores. Narração pro Sport TV pelo Milton Leite. Mas é Série A, né, cara? É Série A, né? Último clássico. Tu tinha Flamengo e Vasco, tu tinha Inter e Grêmio, tu tinha um monte de... Não, mas também foi no horário. Não, eu acho que cresceu. Eu acho que cresceu. O Cruzeiro e Atlético. Cresceu muito, Cruzeiro e Atlético, é. Cresceu muito tempo que o Figueira ficou na Série A, e ficou muito tempo na Série A, na última década. Cresceu o Havaí ter subido também, cresceu o clássico agora, os dois estarem jogando a Série A. Cara, e a própria força do Pretinho, eu acredito que tem muito a ver com isso. Pô, a gente fala claramente. Sem, a gente mobiliza, exatamente, né? A gente mobiliza. Ah, querendo ou não, com absoluta modéstia, eu tô falando isso. A gente quer não, falando nos times aqui, a gente tá mobilizando a galera, né? Mas o Pianger servindo como garoto propaganda pro Figueira ajuda muito isso. Nós três fomos na apresentação do plantel do Figueirense no início do ano. O Pianger como um torcedor do Figueira e eu e o Mr. P como convidados. E pô, foi demais, cara. Agora, vai aumentar mais ainda o número de torcedores do Havaí do Figueira quando finalmente perceberem... do Criciúma também, quando perceberem que é preciso tornar o Campeonato Brasileiro com semifinal e final, como tinha antigamente, ainda que de turno e retorno com jogos de ida e volta. É impossível que um time médio, pequeno, se torne campeão brasileiro com esta fórmula. É, e não verdade. Pode ser assim. O jogo não é para ser decidido de forma justa. Mas aí tem o a Copa do Brasil, não existe isso, a criação Português do jogo. E Grêmio nunca mais vai acontecer. Perfeito. O jogo, ele jamais foi criado para ser justo. Isso é importante que a gente tenha. Mas era meio entende? Chato o São Caetano, né, cara? É pra isso. Não, mas é legal. Não, mas é legal. Mas vai prevalecer sempre o clube que tem mais dinheiro. Para conseguir chegar lá para ter esse dinheiro, agora já não dá mais. Não é mais possível, mas com exceção. Ano passado o Fluminense não era o time que tinha mais dinheiro. Claro que sim, a Unimed. Há uma lógica. Só deixa eu fazer um comentário rápido. Estamos entrando numa discussão já que pontos corridos ou mata-mata, sabe? A Unimed continua no futebol. Eu tô indo além do futebol, além de outras tantas coisas, porque é uma questão de comportamento e o que representa tudo isso para um país. E o Inter é uma prova disso, porque o Inter conseguiu o dinheiro para tornar isso tudo possível hoje em função de um torneio. Que é a Libertadores. Campeonato como é o Campeonato Brasileiro. São Copas. São Copas. Mas é isso que eu tô falando, Cagê. Não foi pelo Campeonato Brasileiro que o Inter chegou na fortuna que tem. Tem que ter Copas e tem que ter campeonatos. O Campeonato Brasileiro é um campeonato. Eu apenas estou querendo tornar maior clubes como Havaí, Figueira, Goiás, que possam chegar lá. O que o Cagê tá falando é que tem um caminho para esses clubes. O Paulista de um dia aí foi campeão da Copa do Brasil, Não dão dinheiro. Pio, eu vou te dar o telefone do Ricardo Teixeira enquanto ele tá na CBF, que não vai durar muito. A frase é simples: jogo não foi criado para ser justo. Jogo foi criado para ter um vencedor. Ponto. Olha só, só pra completar a pesquisa, já que toda Santa Catarina nos escuta, tá? Eu vou pro região aqui, tá? Rapidinho, tá? É, Grande Florianópolis, a maior torcida do Figueirense. Certo? O Havaí tem mais torcida nos entrevistados do Vale do Itajaí e do Planalto Serrano. No norte, da Joinville. No sul, da Criciúma. E no oeste, da Chapecoense. Claro. Certo? Certo. É isso aí. Não chora, Pianja! Obrigado. Valeu. O Almirante tirando sal do time. Tirando onda, olha isso, rapaz. Deixa eu dar toquezinho aqui pra galera que tá afim de renovar ou contratar o seguro pro seu carro. Não deixe de pedir pro seu corretor contar com a HDI. Desde que a gente começou a falar aqui da HDI no início desse ano, aqui no Pretinho Básico, tem uma galera, amigos, ouvintes, parceiros, camaradas do futebol lá, contratando o seguro da HDI e economizando até 20%, coisa de R$500 de diferença, obviamente variando aí do tamanho do seu patrimônio. Então não deixe de pedir pro seu corretor cotar com a HDI. A gente não precisa pagar mais caro, pagar por coberturas que nem vamos acabar usando. Então é o seguinte, a HDI Bate Pronto é um centro de atendimento que libera o conserto do seu carro em minutos, sem enrolação. HDI Seguros é de Bate Pronto, consulte o seu corretor. Fala aí, Mr. P. Eu já falei demais. Já falou demais? Claro. E tu já falou demais, Cajé? Eu não falei demais. Eu tenho algumas curiosidades. Quem mandou foi o Rafael Away. Away! Ned Flanders, dos Simpsons, tem 60 anos. É. Não parece, né? Desde que começou, né? Mas ele tá bem, né, cara? Sempre teve 60. Não, não, sempre teve 60. É o vizinho, desde né? Que começou. É, desde que é o vizinho, começou. Né? É o vizinho. Vizinho religioso. Vizinho, cara. Vizinho, gente boa. Vocês sabem que ele tem um corpo saradão, né, cara? É, de, em alguns episódios ele tira a camisa, ele tem um pai, tem um corpão. Não, ele era um corpão. Fuzileiro naval. É o Ned Flanders. Não, zelador. Não, cara. Não. O Willy também, mas o Ned Flanders é o... É. E ele, atualmente, ele é viúvo, né? Abraço pro Cardoso, que tem o zelador Willy tatuado nos dois braços. O Ned Flanders atualmente é viúvo, a mulher dele morreu num episódio do... Não tem como tatuar um amigo meu, tatuou o Fernandão na... Eu tenho um amigo que parece um índio, meu, né? O que que tu achou isso aqui? Ah, parece um índio, cara, um índio, assim, com uma estaca. Não, é o índio, cara, é o Fernandão. É um índio, pior é um índio. E o Lele que tatuou o Mr. M. Braço, então tá tatuagem que não é um troço. Se chega no meu, eu vou passar pra próxima. É, o Cagê que fez uma que ela acabou. Tatuagem, tô fazendo o papel do Maurício. É absolutamente pessoal, cara. Não, você não acha que a tatuagem do Cagê merecia estar ali no blog? Nós vamos fazer o seguinte, o blog publicou ali a tatuagem. Na hora que acabar o programa, eu vou pegar meu smartphone que tá na sessão de smartphones lá. Cada um bota uma tatuagem sua no blog, cara, beleza? Vocês vão ver que é igual a capa do disco do Bob Dylan chamado Self Portrait, que é o do retrato. Sabe que essa capa também não acabou? Não, também essa acabou, é uma capa. Ele fez a capa com o pé esquerdo dele. Tu pode fotografar minha tatuagem, aquela que tá. Que te, ela tá, era escrito. É, Life is pequenininha, pequenininha é trulha. Sesc Centenário. E aí a lembrança do inesquecível Sesc Centenário da muito leal e valorosa cidade de Santo Antônio da Patrulha. As batatas do McDonald's contém bife. Não. Tem. Não curiosidade, tem. Sim. Não. Tem. A batata do McDonald's pode ser qualquer coisa, mas não é batata. Bife, cara. Ah, convenhamos, a batata do McDonald's é boa. Por isso que eu digo, não é batata. E vou comer. Posso dar uma dica de uma batata frita inesquecível? Pode dar, mano. O Bistrô do Alá, ali na Praça Maurício Cardoso, ali. Cara, tem uma batata. Sabe aquela batata frita crocantezinha, assim? Uma delícia. Sequinha. Tu come a batata frita, só quer comer aquilo o resto da vida. Não é batata, aquilo é amido de alguma coisa, não é batata. Meu Deus, cara. A Apple tem mais dinheiro que o governo dos Estados Unidos. Mais ou menos. Agora deve ter, né? Isso é assunto novo. Recorrente. A Apple agora, a última semana, as ações, né? Passou. Mas caíram, né? Não, caíram. Saíram cinco, subiu, mas cinco voltou de novo. Já foi de novo. É, passou lá, petroleira lá e tal. Tem mais dinheiro em caixa do que a nação dos Estados Unidos. Mas é normal, né, cara? É normal. É uma empresa privada, né, cara? Eu também acho. É mesmo? Não, cara. Do tamanho da Apple. Mas os Estados Unidos tá em crise, cara. Mas a Petrobras não tem mais dinheiro que o Brasil, eu acho. É? Olha só. O Brasil vai arrecadar mais de 1 trilhão em impostos. Digamos que o Brasil ganhou isso. A Petrobras tem mais de 1 trilhão? Talvez. Mas o Brasil gasta muito. Acho que não. É, e depende muito do caixa, né? A forma com que isso é patrimônio gasto, líquido, tem que ver. Mas seguindo aqui as curiosidades. Quer que eu faça as contas, querido? Faça as contas pra nós lá, vamos fazer o balancete. Os olhos de uma pessoa podem detectar 10 milhões de cores diferentes. Nossa senhora, que demais. No Polo Norte, lá, eles têm 7 nomes diferentes pra branco. Porque tudo é branco. Ah, tudo é branco, eles é verdade. Eles chamam de branco, tem branco, tonalidades de branco diferente. Eu fui só uma vez na neve na minha vida, na montanha de Whistler, pertinho de Vancouver, e eu não fui de óculos de sombra, de sol. É um horror, queima tudo. Cara, depois de uma hora, é insuportável. É insuportável. Não tem mais o que fazer. Só pra onde é que tu olha. Em russo, o azul escuro e o azul claro são dois nomes absolutamente diferentes. Não, e agora com essa história de HD, etc, as cores estão mais cores do que antes. Né? A gente vê mais colorido ainda, com mais vida do que o próprio olho. Cara, o HD ferrou com o futebol. Jogo que não é HD dá uma tristeza. Virou play, né? Dá uma tristeza. Virou play. Isso aí. A Noruega é o único time de futebol que ainda não perdeu pro Brasil. Que já jogou com o Brasil, óbvio. É verdade. A Noruega nunca ganhou. Não, inclusive ganhou do Brasil na Copa de 98, vocês lembram? 2-1. Com aquele pênalti, né, que deu toda a polêmica que o Galvão disse que não Junior foi, Baiano. Depois pegaram. Justin Flo. Teve atacante. Uma câmera que flagrou o pênalti, claro. Que... Feito por quem? Grande Júnior Baiano. Né? Júnior Baiano. Que era cara, o Júnior Baiano jogou uma Copa do Mundo, cara, só o Brasil, né? Cara, o Júnior Baiano jogou no Inter. Jogou no Inter, cara. Jogou no Inter. Eu me lembro do Júnior Baiano saindo de campo e dizendo que o juiz tava bêbado, fazendo sinal assim, bebeu. Tem jogadores lendários que passaram pro Grêmio, Inter, Avaí, Juventude, Figueira, que são legais de serem lembrados. Gonçalves passou pro Inter. Se jogou bem ou não interessa, mas passou, né? O Beto jogou no Grêmio, lembra? O Beto Cachaça. Só pra fechar aqui, ó, tubarões, Lelê, ficam mais calmos ao escutarem CDC. Mas olha, é óbvio, né, cara? Assisto vocês nos dois horários. Gostaria que mandassem um pode ficar tranquilo por o meu pai Ademir Carlos e um abraço a todos de Arroio Grande, que é o Ad Carlos. O Rafael Silveira de Rio Grande. Tá bem. Certo? Tem uma boa também que um cachorro consegue sentir o cheiro de uma colher de açúcar jogada numa piscina olímpica 3 quilômetros de distância. Que é muito importante. Tá, isso, mas um super cachorro, né? Não, um cachorro normal. Realmente normal. Importante, porque. E o Fábio Assunção, né? Também. Que tu quer poder? Tá chegando a hora do grande final, da grande final do Game Potter na jogada Coca-Cola. Os autores dos dois vídeos mais votados vão disputar a taça lá no campo do Grêmio Náutico União na próxima segunda-feira. E nós, os trabalhadores do Bola nas Costas, estaremos no Grêmio Náutico União. A entrada é franca, classificação livre, todo mundo vai pode ir lá. Vai ser transmitido de lá o Bola, é isso? O jogo vai ser às 18h30. Não, é isso. É isso, é isso aí. O jogo não vai ser transmitido, mas o Bola vai ser de lá. O Bola vai ser ao vivo de lá. 18h30 começa o joguinho lá, todo mundo pode comparecer no Grêmio Náutico União de Porto Alegre, na entrada na Nilo Peçanha. E aí o Bola das 8 às 10 será ao vivo lá. É o final da promoção que foi muito legal, que rolou pela internet e tudo mais. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Eu quero pedir licença aqui para ler um e-mail da nossa ouvinte para encerrar o programa lendo este e-mail, e sintam-se, especialmente aqueles que sabem quem são, com a orelha devidamente puxada pelo e-mail que eu vou ler aqui agora, tá? O Pi tá livre, absolutamente livre desse puxão de orelha. Eu também, né? Não, tu não. Por favor, não divulguem meu nome. Boa tarde, sou uma gorda que fica muito chateada com as alegações de vocês sobre gordas. Pois nós, como todas as outras magrelas, não deixamos a desejar e estamos sempre prontas para o que der e vier. No meu caso, sou casada, mas tenho o seguinte lema: sempre é bom variar o cardápio. E por isso pego e não me apego. E na maioria das vezes, segundo os homens com quem me relaciono, sou muito melhor do que as magras e lindas que se enquadram no padrão de beleza porque a mídia impõe assim. Claro, mas isso é ponto pacífico. E assim como eu, conheço muitas gordas que pegam muitos homens, são muito ativas em suas vidas e na maioria das vezes dão um banho nestas magrelas nojentas. Gordas! Então, meus amigos, vejam bem o que vocês falam sobre as gordas, porque nós somos mais fogosas, temos excesso de gostosura, somos amigas e nem sempre estamos com alguém com o intuito de comer alguma coisa. Beijos da gordinha feliz, e ela pede pra não ter o nome identificado. A gorda. Tamo junto, a gordinha. A gorda vai pro amor como se fosse num prato de comida. Essa que é a verdade. É parafraseando o Nelson Rodrigues. Muito sobre bom, gordinhas, cara. A gente convida quando o nosso tem o e-mail dela aqui, o hotmail dela, querem? Manda! É gordinhafeliz@hotmail.com. Eu já dei minha opinião aqui, cara, que eu acho muito mais legal uma gordinha do que uma magrela esquelética. É que não há esta. Meu gosto, né? Meu gosto. Mas é que não há esta. Não pode ser que carne falta. Não, eu tô dizendo meu gosto. Eu, não, Leandro não Bortolassi. Eu prefiro carne sobrando. Bortolucci? Bortolucci? Carne sobrando que carne faltando. Bortolatti! Muito bem, era isso por enquanto. A gente gosta na medida da nossa fome. É isso aí, Pi. Mandou muito bem. Baita frase! Baita frase do Mr. P. Ó, a galera gostou. Voltaremos logo mais às 18h com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo Pretinho. Vem aí a grade de programação matadora da Atlântida nesta tarde de terça. Tchau.